Tipo, o pé no chat, disposição de ali. Moleque, uma gala, mão chave, não vem pra desistir. Ultrapassando a barreira do som, Dinoz e Willy. Autêntico ser vivo, made in Dona Lucy. O 989 lá do norte do hemisfério. Sei que nada é fácil, a cada passo eu me supero. Levando pra vida toda, respeito não tá critério. E cama de bico sujo é gaveta de cemitério. Chapeuzinho vermelho, querendo ser lobo mau. Se tem fogo no latão, não cola playboy radical. Pelo certo, na moral, zero real marginal. Se o assunto é rap, então que seja nacional. Brothers, brothers, irmãos, irmãos, representam todos aqueles chapados no chão. E brothers, brothers, irmãos, irmãos, representam todos aqueles chapados no chão. Sem pensar, sem parar de lutar contra toda a rotina. Sem parar, sem frear na descida, rema na subida. Meu flow não é só rap, dom, também não é só hip hop. Levada funk com atitude hardcore. Aí vou te falar a realidade nua e crua. Eu tô sempre por aí, eu moro em casa, mas vivo na rua. Vila Maria na semana é sempre igual. Cadillac, dinossauros e a quinta é sexual. CR marginal, fi, dá licença aqui. Você pode até não me conhecer, mas já viu minha cara por aí. Que eu sou flipão da ZN offline, my name is Flip. Porque eu tenho na manga de base de fake, de nolo e também de switch. Brothers, brothers, irmãos, irmãos, representam todos aqueles chapados no chão. E brothers, brothers, irmãos, irmãos, representam todos aqueles chapados no chão. Sinistrão, tipo as produção do Quentin Tarantino. Dois maluco alucinado, dois estranho no ninho. Não gosto de gole seco, feito um gole de vinho. A caminhada foi passada desde pequenininho. Não trampe corretora da infância sofrida. Sou eu vencedor da, sou silvestre da vida. Produção mocada e embaçada dos meninos da vila. Metralhadora por aqui, solta tena de rima. Brindando aos maloqueira e dom e pra esse isqueiro. Que eu vou climatizar o tempo rimando o dia inteiro. Tá tendo flow de uma agulha no palheiro. A zona norte afirma forte, a saudação é pros roer. Brothers, brothers, irmãos, irmãos, representam todos aqueles chapados no chão. E